Panorama Agrícola para 27 de janeiro de 2016, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, hoje 27 de janeiro de 2016, este é o Panorama Agrícola para você. O ditado é: das nuvens mais escuras é que cai água limpa e fecunda. No programa de hoje você ouve uma entrevista sobre produtos feitos com fibra da bananeira. E também a síntese da agricultura de Santa Catarina, uma análise anual das principais cadeias produtivas aqui do estado. Dica do dia. Lesão na pele, de aparência elevada ou brilhante, translúcida, avermelhada, rósea ou castanha, que muda de cor, tamanho ou textura, pode indicar câncer de pele. Consulte o seu dermatologista. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós conversamos com a bióloga Janete Maria Pedrotti, da Associação Tramas em Fibras de Jaraguá do Sul. Acompanhe na entrevista o trabalho que é feito com fibra da bananeira. Nós temos os produtos que foram feitos pelas agricultoras e pelas artesãs, que são sócias dessa associação Tramas em Fibras, né? Nós temos vasos com flores, nós temos flores rosas feitas com a fibra de bananeira, nós temos bolsas, sacolas retornáveis, nós temos arranjos de canto, nós temos espelhos, nós temos chinelos, nós temos as biojoias feitas com a fibra da bananeira. É considerada biojoia porque a parte de metal, ela tem um revestimento com ouro para não empretear, né? Nós temos também cachepôs, temos quadros, esteiras. Janete, qual é a matéria-prima de estudo? É o pseudocaule da banana. Como se trabalha isso? Após cortar o cacho da banana, então é cortado o pseudocaule, é descascado esse pseudocaule. Alguns falam tronco, né? Mas é pseudocaule da banana. Ele é cortado e ele é feito três matérias-primas, que é uma renda, aquela parte que vai bem dentro do pseudocaule. A parte de fora, uma delas é uma seda. E a outra parte do outro lado é uma capa, uma parte um pouquinho mais dura. Então, esses três itens, que é a seda, a renda e a capa, é feita a matéria-prima para a gente fazer todos esses artesanatos que aqui estão. Ele recebe, esses três produtos recebem alguma aplicação química, não? Não, ele é biodegradável, ele é usado, ele é lavado, né? Ele é passado por um produto que é um produto biológico, né? Que foi criado, foi pesquisado pelo pessoal da IPAG, pelo pessoal que trabalha com a fibra da bananeira, né? Em outros lugares também, né? E é usado outros produtos, outros elementos, como ervas, que é usado também, né? É usado um produto que é a primeira lavagem, ela é passada num produto que tira a cor, que tira aquela nódula, né? Aquela goma que tem no produto. Por que, Janete, alguns produtos duram mais do que outros? Ela precisa de sol. Como é um produto biodegradável, ela absorve muito a umidade. Então ela precisa do sol. A gente usa também o vinagre, a cola para ajudar a impermeabilizar, né? Então ela precisa estar bem, bem secado, bem maleável. A fibra tem que ser bem trabalhada. Não é só simplesmente passar cola e colar. Você precisa umedecer ela, tem que secar ela novamente no sol. Ela tem vários processos para você fazer um artesanato bem feito. Quantas agricultoras trabalham com vocês? Na nossa associação nós temos 4 agricultoras que estão lá na agricultura familiar, né? E temos outras que são bipartites, que estão na agricultura e também na indústria. No seu período de folga, se reúne e fazem os artesanatos. Esse segmento fibra da bananeira é relativamente novo, carece de pesquisas? Com certeza, nós precisamos de muita pesquisa justamente para a gente ter um cuidado maior, um entendimento maior de como conservar essa fibra da bananeira por mais tempo. Nós temos desenvolvido esse trabalho já há alguns anos na nossa região, né, na região norte do estado, e sempre buscando melhoria, sempre buscando melhoria. No início, o artesanato ele era bem mais rústico, bem mais rudimentar, ele não tinha tanto encanto, tanta beleza como hoje. hoje a gente já tem na nossa associação os produtos desenvolvidos. Tem ideia, Janete, de volume de produção, quanto de caule ou do pseudocaule da bananeira é necessário para produzir? Então, de acordo com a demanda, hoje é o suficiente que a gente tem, né? A gente não tem assim organizado a produção do pseudocaule ou da fibra da bananeira, que a gente vai produzindo de acordo com aquilo que a gente está vendendo, né? Mas a gente tem um olhar empreendedor nessa atividade, né? Nós estamos buscando novos produtos, trabalhando em cima desses novos produtos para algumas empresas que gostam e que trabalham o natural, né? A parte do ecológico, né? Estamos desenvolvendo as caixas, como esse chinelo que foi desenvolvido em produto novo, né? Abajures, móveis, né? Já há um bom tempo o segmento de moveleiro em Jaraguá do Sul, ele trabalha com a fibra da bananeira, tá? Nós temos em Corupá, uma cidade próxima a Jaraguá do Sul, onde que já tem uma família, que a família Tamarini, que já trabalha há um bom tempo com o ramo moveleiro, né? Ela desenvolve, por exemplo, braça de sofá, canto de uma mesinha, para grandes empresas de móveis da região. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Janete Pedrotti, bióloga da Associação Tramas em Fibras de Jaraguá do Sul, sobre o trabalho realizado com fibra da bananeira. Informações do mercado agrícola. Anualmente, o Centro da EPAGRE de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, a EPAGRE-SEPA, lança a síntese da agricultura de Santa Catarina. Informações sobre a síntese você confere agora com Tabajara Marcondes, agrônomo que coordenou esse trabalho. A síntese é um dos documentos elaborados pela EPAGRE-SEPA e é basicamente uma análise anual que a gente faz das principais cadeias produtivas de Santa Catarina, com enfoque sobretudo no desempenho de produção e mercadológico. Bom, tem muitas variações entre os diversos produtos analisados, né? Mas assim, genericamente, a gente fez uma análise na parte mais inicial da síntese, que contempla todas as cadeias produtivas do estado e que a gente faz o cálculo do valor bruto. O VBP de Santa Catarina, inclusive, apesar de ser um estado bastante pequeno, ele tem um desempenho muito significativo em termos de valor de produção, porque a gente tem algumas cadeias produtivas de alto valor, né? Sobretudo no complexo carnes. Então isso e o setor de madeira também, então isso puxa o VBP estadual um pouco para cima comparativamente àqueles estados que têm muita concentração de produção de grãos. Segundo o Tabajara Marcondes, existe uma preocupação com relação à safra de verão atual. Existe um cenário de preocupação sim em relação a algumas cadeias produtivas do estado, em função já de que a gente teve um inverno bastante quente e até com uma falta de umidade em algumas regiões. E também temos tido uma safra de verão, um início de safra de verão bastante chuvoso, né? E com um cenário também, já à medida que esse é um ano de projeção de chuvas acima da média, né? Pelo CIRAM, essa é a projeção do CIRAM. Então existe uma preocupação de que a gente possa ter em algumas cadeias produtivas, sobretudo aquelas que dependem de fatores climáticos. A EPAGRE-SEPA fez alguma análise exclusivamente na agricultura familiar? Não, a síntese não faz esse tipo de distinção, porque na realidade a gente não consegue analisar o desempenho das cadeias produtivas por segmento da agricultura. Os dados que existem são dados gerais das cadeias produtivas, então a gente não consegue segmentar. A única vez que houve essa oportunidade, que a gente até procurou contemplar numa das sínteses, foi o último censo, 2006, que foi divulgado lá perto de 2008, 2009, e a gente fez uma análise comparativa do desempenho da agricultura não familiar com a agricultura familiar. Mas, grosso modo, a conclusão que se tinha naquela época, que eu acredito que não tenha mudado em algumas cadeias produtivas, é que a agricultura familiar respondia por aproximadamente 70% do valor bruto da produção estadual. Possivelmente houve uma redução nessa participação nos anos mais recentes, no todo da agricultura, como eu disse, em algumas cadeias produtivas não, porque a gente tem visto um processo de concentração de produção em algumas cadeias produtivas na mão daqueles produtores mais estruturados, que não necessariamente são agricultores familiares. Tabajara Marcondes, quais são as principais cadeias produtivas aqui em Santa Catarina? Bem, se a gente olhar do ponto de vista de valor de produção, se concentram sobretudo na área da pecuária, né? A carne de frango, a carne de suínos, o leite, o o milho também. Nós temos cinco a sete cadeias produtivas que têm uma significativa participação no VBP estadual. Então são essas que eu citei, mais algumas. Agora, apesar dessa concentração, a gente vê que o VBP da agricultura catarinense, ele é bastante pulverizado em muitas atividades. Você ouviu entrevista com Tabajara Marcondes, da Epagricepa, sobre a síntese da agricultura de Santa Catarina. O valor bruto da produção agropecuária catarinense atingiu 21,4 bilhões de reais na safra 2013-2014. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.